Você já ouviu falar nas mudanças que o governo quer fazer na aposentadoria? A chamada reforma da Previdência vai mudar as regras para a aposentadoria dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo e da cidade. Tanto para as mulheres do campo como as da cidade, a idade mínima para se aposentar subiu. As do campo, de 55 anos para 60. As da cidade, de 60 para 62. Além disso, a proposta da reforma da Previdência de Bolsonaro mexe nos benefícios sociais, como auxílio-doença, pensão por morte e benefício de prestação continuada, BCP, que garante um salário mínimo para pessoas que nunca tiveram carteira assinada ou que não conseguiram contribuir o tempo necessário para se aposentar. É hora de cobrar dos deputados e deputadas federais e senadores e senadoras que você elegeu uma postura em favor do povo. Se informe, não fique calado e participe das mobilizações na sua cidade contra esta reforma da Previdência. Este produto de áudio foi elaborado pela Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM.